faz sofrer. Eu sinto muito em dizer, você não consegue entender. No final de semana eu gosto de lazer, brincar e beber. Gosto de estar com você. Gosto do clube, a piscina e do futebol. Na praia tomando sol, adoro e curto o verão. E ela fica com raiva e me olha, com olhar convite, vamos embora. Pra luz, meus amigos, eu falo, estou me sentindo mal. Tchau, bye bye. Você só me faz sofrer. Eu sinto muito em dizer, você não consegue entender. No final de semana eu gosto de lazer, brincar e beber. Gosto de estar com você. Gosto do clube, a piscina e do futebol. Na praia tomando sol, adoro e curto o verão. E ela fica com raiva e me olha, com olhar convite, vamos embora. Pra disfarçar pra os meus amigos, eu falo, estou me sentindo mal. Tchau, bye bye. E ela fica com raiva e me olha, com olhar convite, vamos embora. Pra disfarçar pra os meus amigos, eu falo, estou me sentindo mal. Tchau, bye bye.